Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de junho, estamos pegos por 4 dias, né? Aí começa a festaiada danada, em alguns lugares já começou. Aqui no Brasil a festa junina começa em maio e termina em agosto, né? Nunca vi um mês tão comprido que nem o mês de junho. A discoteca do Cleitão traz hoje Tom Kleber, uma música nova do Lucimar. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração maravilhosa chamada Requiem para um Ser Querido. A dica do nosso programa, o milagre de um novo dia. Cada dia na sua vida é verdadeiramente um milagre, né? 50 anos da Jovem Guarda, Roberto Carlos e um dos seus grandes sucessos. A sugestão do Beijar traz a música nova de Israel e Rodolfo. E eu começo trazendo aí a indicação do meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais, Carlito e Baduí, Já Chorei por Amor. Eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Já chorei por amor, já sofri por alguém. Mas eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Quem já não sofreu de solidão? Quem já não chorou de soluçar? Quando alguém que tanto amou foi embora, pra nunca voltar. Quem um dia não sentiu saudade de alguém que foi e não voltou? Quem já não teve vontade de sumir pra nunca mais nem ouvir falar de amor? Já chorei por amor, já sofri por alguém, mas eu não choro mais porque encontrei meu bem. Já chorei por amor, já sofri por alguém, mas eu não choro mais porque encontrei meu bem. Eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Já chorei por amor, já sofri por alguém. Mas eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Quem já não viveu um grande amor, fez algo de errado e arrependeu. E até hoje ainda chora ao ver com outro alguém o grande amor que era seu. Quem vive ao lado de quem ama não sentiu saudade, não chorou. Esse então jamais deve sorrir de quem padece, sofre e chora por amor. Já chorei por amor, já sofri por alguém, mas eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Já chorei por amor, já sofri por alguém, mas eu não choro mais, porque encontrei meu bem. Ah. Carlito e Baduí, já chorei por amor para os meus amigos da Fazenda Lanza, da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na Baixada Fluminense, o Lula, o compadre Bigode na Fazenda Toledo. Só desliga o rádio para assistir o Jogo do Brasil. Como tem pouco Jogo do Brasil, ele fica ligadinho na Tropical FM, lá de Chapada Gaúcha, lá do meu amigo Jonas, onde, se Deus quiser, brevemente eu devo visitar a Chapada Gaúcha. O Jonas já está tomando as providências. Logo, logo, se Deus quiser, eu vou conhecer essa cidade onde o nosso programa faz um grande sucesso. Jonas, um abração para você, viu? Carreira e capataz, ninguém pode mudar um caipira. Moça, eu não quero ir embora. De certas coisas eu não abro mão. Você sente saudade da cidade e eu não redo o pé do meu sertão. Moça, seu lugar é diferente. Tem asfalto, prédio alto e metrô. Mas eu já estou acostumado com uma vida simples de um lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, até meu primeiro amor. Nela eu vou plantar o milho, dela eu vou criar meus filhos, me aceite como eu sou. Ninguém pode mudar um caipira, nem mesmo o amor que eu sinto por você. Porque um caipira na cidade do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Seu lugar é diferente. Tem asfalto, prédio alto e metrô. Mas eu já estou acostumado com a vida simples de um lavrador. Sou amigo das estrelas, falo com a natureza, até é meu primeiro amor. Dela eu vou plantar o milho, dela eu vou criar meus filhos, me aceite como eu sou. Ninguém pode mudar um caipira, nem mesmo o amor que eu sinto por você. Porque um caipira na cidade do sertão sente saudade, perde o gosto de viver. Carreira e capataz, ninguém pode mudar um caipira. Para os meus amigos da Transaleste FM, da Galileia, lá nas Minas Gerais, que estão chegando para fazer parte do nosso Facebook. A Transaleta está transmitindo o programa Cleito Aguiar. Um abração para os meus amigos lá de Galileia, nas Minas Gerais. Essa música aí do Carreira e Capataz, ninguém pode mudar um caipira, eu me lembro do Zé Mulato, da dupla Zé Mulato e Cassiano. Ele fala que a hora que ele está ficando assim meio refinado, pegando o jeito da cidade, ele volta lá para a fazenda, vai lá no interior para pegar de novo o jeitão caipira assim meio grosso. Eles que não gostam muito dessa fineza do povo da cidade, não. Essa aqui, o Serginho Machado, se estiver escutando, ele vai tomar umas três fora de hora. Silveira e Silveirinha, Velho Amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. eu te vi toda marcada pela vida, triste, abatida, caminhando devagar. Em cada ruga do teu rosto havia uma queixa, dessas que deixa uma lágrima rolar. Ombros caídos, olhos baixos e riso triste, um ar doente de quem nada espera amar. Quanta tristeza, velho amor, em tua figura. Quanta amargura, que mal tua visão me faz. Então lembrei nossos momentos de loucura, e a dor sem cura de partir e não morrer. O sol que era para a vida tua presença, e toda a crença que perdi ao te perder. Senti revolta relembrando meu passado, desesperado pra chorar, foi me esconder. Ainda que eu morra consumido de saudade, na realidade nunca mais quero te ver. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Silveira e Silveirinha, uma gravação de 1983, há 32 anos atrás, Velho Amor. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos, você que gosta de fazer festa, você programe aí tudo o que você quiser e deixa que a RBM Música cuida da parte musical, viu? Você pode escolher aqui, olha só o cardápio de artistas que nós estamos oferecendo para você. Você pode fazer a exposição agropecuária da sua cidade só com os nossos artistas. Fica muito mais fácil, fica muito mais barato, a logística fica muito mais fácil, dá muito menos trabalho que você conversar com 4, 5 empresários, é complicado. Se você conversar com um só, facilita muito a sua vida. Anote aí o telefone da RBM Música, 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você pode contratar o show de Edelson Moura, Djalma Lima, Wagner Simão, Eliane Samuel, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Rony Mota, Márcia Ferreira, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. A RBM Música tem o artista do tamanho da sua festa, do tamanho do seu orçamento. O nosso e-mail é o Sistema Mundial de Rádio, @gmail.com. Carlos Randall e Danimar, participação de Zé Henrique e Gabriel, Hipnotizante. Hipnotizante é o teu olhar, quando os meus olhos querem te tocar. Fica enfeitiçado, fica sem ação, quando a tua pele toca minha mão. Hipnotizante é você dizer que eu sou o cara que te faz tremer, a metade que completa outra metade, e amar você é só felicidade. descobrir. Existe um paraíso e ele é de nós dois. Não vai faltar amor enquanto tiver sol. Não vai faltar amor de noite no lençol. O mundo lá de fora fica pra depois. Hipnotizante é o teu olhar. Quando os meus olhos querem te tocar, fico enfeitiçado, fico sem ação. Quando a tua pele toca minha mão, hipnotizante é você dizer que eu sou o cara que te faz tremer. A metade que completa outra metade. Me amar você é só felicidade. Existe um paraíso, eu já descobri. Existe um paraíso e ele é de nós dois. Não vai faltar amor enquanto tiver sol. Não vai faltar amor de noite no lençol. O mundo lá de fora fica pra depois. Pra depois. Hipnotizante é o teu olhar. Quando os meus olhos querem te tocar, fico enfeitiçado, vivo sem ação. Quando a tua pele corta minha mão, hipnotizante é você dizer que eu sou o cara que te faz tremer. A metade que completa outra metade. E amar você é só felicidade. Hipnotizante é o teu olhar. Eu trouxe a música do Carlos Randall e da Limar, participação do Zé Henrique Gabriel, hipnotizante, para a nossa ouvinte Ivone Araújo Barbosa, de Itanhangá, no Mato Grosso. Ela curte o nosso programa pela Cidade FM. Outro dia me passou uma mensagem de Facebook, falou: Cleito, manda um alô para mim. E eu prometi para ela que hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, e promessa é dívida, né, Ivone? Um grande beijo para você, um abraço a todos os meus amigos de Itanhangá, no Mato Grosso. Não conheço Itanhangá ainda, né? Se o pessoal da Cidade FM quiser que eu vou dar um pulo lá para conhecer, é só entrar em contato comigo que nós vamos providenciar a nossa ida lá em Itanhangá. Eu quero visitar o máximo das cidades onde o nosso programa está sendo transmitido. Basta que o pessoal das emissoras de rádio tenha o interesse, que a gente arranje um jeito de eu ir na sua cidade para fazer show, para fazer um encontro, para não fazer nada, fazer só uma visita. Eu estou à disposição de todas as emissoras que transmitem o nosso programa para eu poder viajar, né, conhecer de perto os nossos ouvintes. É uma alegria poder viajar e poder ver aquelas pessoas que nos acompanham no rádio todos os dias. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aconchego de pai. Teu imenso amor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Aconchego de Pai, A Sugestão do Beijar, Israel e Rodolfo, Ex-Apaixonado. Mas temia acontecer você beijando alguém que não sou eu. Um dia a gente ia se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada e viu e deu aquela disfarçada. Então pra ele eu vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou ex-apaixonado. Eu sei que tô famoso e comentado. É meu aquele número restrito. Ultimamente eu só tenho bebido. Ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou ex-apaixonado. Das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal. Até desejo sorte pro casal. Eu sou só um fantasma do passado. O que eu mais temi acontecer? Você beijando alguém que não sou eu. Um dia a gente ia se reencontrar. Parece que tá bem apaixonada e viu e deu aquela disfarçada. Então pra ele eu vou ter que me apresentar. Prazer, eu sou ex-apaixonado. Eu sei que tô famoso e comentado. É meu aquele número restrito. Ultimamente eu só tenho bebido. Ela não tem culpa, eu tô errado. Prazer, eu sou ex-apaixonado. Das suas brigas eu fui o culpado. Entenda, não é nada pessoal. Até desejo sorte pro casal. Eu sou só um fantasma do passado. Prazer, eu sou ex-apaixonado. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta música nova de Israel e Rodolfo, Ex-Apaixonado. Mas o Flavinho não divulga só os grandes artistas, não. Israel e Rodolfo, antes de ficar famosos, antes deles ficarem famosos, eles eram anônimos. E foi por intermédio do trabalho dos divulgadores que eles se tornaram conhecidos. Essa é a importância do divulgador. Porque um país do tamanho do Brasil não tem quem consiga viajar e fazer o país inteiro. Tem que dividir por regiões e usar os divulgadores daquelas regiões. O Flávio Bejar, por exemplo, é especialista em Minas Gerais. É só você ligar 61-9981-3601. 9981-3601. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu vou ao ano de 1965, nas tardes da TV Record, no tempo da Jovem Guarda. 50 anos depois, quem diria, né, que 50 anos depois, aquele menino que estava sentado todo domingo à tarde, lá na Pensão Santa Rita de Cássia, lá na Rua Guarani 285, em Belo Horizonte, estaria hoje no rádio completando 32 anos no rádio, né, 35 anos como cantor e 34 anos como apresentador de televisão, recordando aqui o sucesso da Jovem Guarda. A vida passa feito uma chispa, viu?

Hoje acordei chorando, meu amor. Ai, que saudade, que vontade de te ver. Coração tá disparado, não dá mais pra esperar. Eu quero você de novo. Venha logo, volte logo pra mim. Sem você eu não consigo ser feliz. Venha logo, volte logo pra mim. Sem você eu não consigo ser feliz. E quando você voltar, quero sempre estar ao seu lado, meu amor. Venha logo, volte logo pra mim. Sem você eu não consigo ser feliz. Venha logo, volte logo pra mim. Sem você eu não consigo ser feliz. E quando você voltar, quero sempre estar ao seu lado, meu amor. Quando você voltar, quero sempre estar ao seu lado, meu amor. Quando você voltar, quero sempre estar. Márcia Ferreira, do Aires Vinagre, do Léo Saramago, do Cleiton Aguiar e dela, Volte Logo Pra Mim. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, o milagre de um novo dia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um recado para os meus conterrâneos de Coromandel que moram fora do Coró e para as pessoas que gostam de Coromandel, os simpatizantes, os amigos, né? Vai acontecer um grande evento, um evento muito importante lá em Coromandel no dia 6 de junho, vai dar num sábado. Coromandel é uma cidade abençoada por Deus, pequenininha, mas enjoada, viu? De lá saiu o maior poeta sertanejo de todos os tempos da música brasileira, o compositor de Saudade de Minha Terra e mais de 1000 canções, o imortal poeta Goiá. E também um dos maiores músicos, um dos maiores clarinetistas do século XX, que foi Abel Ferreira. E Abel, se estivesse vivo, completaria esse ano, completou esse ano, dia 15, né? Completaria esse ano, dia 15 de fevereiro, 100 anos de idade. Então nós estamos comemorando 100 anos do Abel Ferreira, lá numa grande festa chamada Viva Abel, que é uma ideia, uma promoção do Jaime Rezende, com apoio das autoridades, do comércio local. Vai ser na Casa da Cultura de Coromandel, com a presença do maestro Leonardo Bruno, da grande cantora Vânia Ferreira, que são filhos do Abel. O Ferdinando Moura, o grande celesteiro de Coromandel, vai cantar também. E outras atrações. Dia 6 de junho, sábado, Viva Abel, 100 anos de Abel Ferreira, lá na Casa da Cultura de Coromandel. E se Deus quiser, eu estarei lá. Já reservei até vaga no hotel da Comadre Célia lá. A dica do programa de hoje é de autoria de Silvia Schmidt. O milagre de um novo dia. Hoje eu me levantei cedo, pensando no que tenho para fazer antes que o relógio marque meia-noite. Eu tenho responsabilidades para cumprir hoje. Eu sou importante. É minha função escolher que tipo de dia terei hoje. Hoje eu posso reclamar porque está chovendo, ou posso agradecer às águas por lavarem energias pesadas. Hoje eu posso ficar triste por não ter dinheiro, ou posso me sentir encorajado para administrar as minhas finanças sabiamente, mantendo-me longe de desperdícios. Hoje eu posso reclamar sobre minha saúde, ou posso dar graças a Deus por ainda estar vivo. Hoje eu posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria quando estava crescendo, ou posso ser grato a eles por terem permitido que eu nascesse. Hoje eu posso lamentar decepções com amigos, ou posso observar oportunidades de ter novas amizades. Hoje eu posso reclamar por ter que trabalhar, ou posso vibrar de alegria por ter um trabalho que me põe ativo. Hoje eu posso choramingar por ter que ir à escola, ou abrir minha mente com entusiasmo para novos conhecimentos. Hoje eu posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou posso agradecer a Deus por ter me dado a bênção de um teto que abriga meus pertences, meu corpo e minha alma. Hoje eu posso olhar para o dia de ontem e lamentar as coisas que não saíram como eu planejei, ou posso alegrar-me por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia de hoje está à minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar-lhe forma. Depende de mim como será o dia de hoje, diante de tudo que encontrarei. A escolha está em minhas mãos. Hoje eu posso enxergar a minha vida vazia ou posso alegremente receber o milagre de um novo dia. Eu sempre digo aos meus filhos, dizia muito quando eles eram crianças, que cada um de nós, a vida de cada um de nós é uma folha em branca com um lápis do lado. E cada um de nós vai escrevendo naquela folha branca a sua vida. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Nós podemos ser influenciados, mas a decisão é nossa. Eu, por exemplo, desde menino tomei a decisão de ser feliz e luto a cada dia para isso, apesar das adversidades da vida. Eles também estiveram na festa da Beira Rio FM, lá em São Francisco, Delmiro e Augustinho, e a participação da Fátima Leão, Sincero Amor. Cantando entre acordes de meu violão, que estou muito feliz por ganhar seu coração. Esse meu cantar e murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Para cantar com a gente a nossa grande amiga Fátima Leão. Aô, Delmiro e Agostinho, vamos por esse Brasilzão, porque a gente merece essa felicidade. Obrigada, gente. Em meu peito dolorido eu quero te apertar, para os nossos corações frente a frente palpitar. Esse seu rostinho lindo, como um louco eu vou beijar. Em seus braços, meu benzinho, quero dormir e sonhar. Esse meu cantar e murmúrio é de amor por você, querida. Teu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Delmiro e Augustinho, com a participação da Fátima Leão, Sincero Amor, pro meu amigo Tim Lelo, grande sanfoneiro. Além de cantar bonito, o homem é um sanfoneiro de primeira e me deu um apoio luxuoso na nossa apresentação, porque lá em São Francisco não foi verdadeiramente, não foi um show, foi uma apresentação que fizemos lá para uma plateia lotada de amigos, né? E o Tim Lelo acompanhou a mim, acompanhou o Edelson Moura, acompanhou a Eliane Samuel, sem ter ensaiado. É aquela velha história, quem sabe faz ao vivo, né? Ele vai estar comigo dia 17 de julho na Expo Coró 2015, lá em Coromandel. Wagner Simão, Samantha. Já que tá na moda ser gordinho e todo mundo gosta de ostentar, quando você vai na academia, eu fico malhando aqui no baixo. Desce uma gelada, uma picanha e um torresmo. Você na academia morrendo de pegar peso. Até a Samantha que você deixou pra trás tá aqui comigo e daqui ela não sai mais. Sai, Samantha, sai, Samantha. Essa manta de gordura que grudou na minha pança. Sai, Samantha, sai, Samantha. Essa manta de gordura. Sai, Samantha, sai, Samantha. Essa

Aniversariando hoje, Francis Marqueiroz, Danilo Correia, Rafael Oliveira, Mazinho Magalhães, o meu amigo Antenor Lacerda, Sônia Lucas Martins, Ranulfo Nascimento, Jorge Bittar e, é claro, você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir a Deus que dê a todos vocês muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 106 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Muitas vezes eu fiz essa oração para confortar esse ou aquele ouvinte que me mandava uma mensagem que estava em desespero pela perda de uma pessoa querida. E muitas vezes eu recebi a resposta de que essa oração e aquela outra oração, Não Chore Por Mim, tinham feito um efeito maravilhoso para amenizar a saudade daquelas pessoas que se foram. Eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse precisar dessa oração. Eu ainda não me conformei, ainda não me acostumei com a morte prematura da minha queridíssima mulher, Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar. Eu não tenho problema com a morte, eu não tenho medo da morte. Eu sou uma pessoa muito racional e eu sei que esse é o destino de todos nós. O grande problema é quando inverte a prioridade, inverte a ordem natural das coisas. Eu sou 5 anos mais velho do que a minha mulher. Então, pela ordem natural, ela que tinha que me enterrar e não o contrário. Eu me lembro, quando a minha mãe morreu muito jovem, aos 61 anos de idade, nós demos graças a Deus porque ela estava sofrendo muito, durante muito tempo, e ali era um alívio para suas dores. Quando meu pai morreu com 82 anos de idade, foi um sofrimento, mas foi também, nós compreendemos melhor, porque ele já estava também com problema de saúde há muito tempo, e nós sabíamos que o desfecho seria esse. Quando a minha irmã morreu de câncer aos 57 anos de idade, foi um baque muito grande, porque ela era muito jovem. 57 anos hoje, a pessoa está na flor da idade, porque hoje as pessoas estão chegando fácil a 90, 100 anos, não é, é fácil a gente achar pessoas com essa idade. Mas quando o meu irmão Wellington Aguiar faleceu repentinamente, né, prestes a colocar no ar o sonho da sua vida, que era a rádio lá de Coromandel, o meu baque foi muito grande. Não pela morte, mas pela hora da morte, né? Eu achei que não estava na hora, mas quem sou eu para saber a hora certa? E agora se repete a mesma coisa com a morte da minha mulher, antes de completar 60 anos. Ela completaria 60 anos agora no dia 29 de junho. E eu já completei 65. Então hoje eu vou fazer o requiem para um ser querido, para todas as pessoas que, como eu, estão passando por esse momento difícil de ter se despedido sem querer de uma pessoa que amavam muito, né? Requiem para um ser querido. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Silêncio e paz. Foi levado para o país da vida. Para que fazer perguntas? Sua morada desde agora é o descanso. Sua roupa é a luz. Para sempre, silêncio e paz. O que sabemos nós? Meu Deus, Senhor da história, dono do ontem e do amanhã, em tuas mãos estão as chaves da vida e da morte. Sem perguntar-nos, levaste-a contigo para a morada santa. Fechamos os olhos, baixamos a fronte e simplesmente dissemos: assim seja. A música foi submersa nas águas profundas, e todas as nostalgias gravitam sobre as planícies infinitas. Acabou-se o combate. Para ela já não haverá lágrimas nem sobressaltos. O sol brilhará para sempre em seu rosto e uma paz intangível assegurará definitivamente as suas fronteiras. Senhor da vida e dono dos nossos destinos, em tuas mãos depositamos silenciosamente este ser querido que foi embora. Enquanto aqui embaixo entregamos à terra seus despojos transitórios, que sua alma imortal durma para sempre na paz eterna, em teu seio insondável e amoroso, ó Pai de misericórdia. Silêncio e paz. Amém. Maravilhosa essa oração, né? Maravilhosa. Requiem para um ser querido está na segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar.